começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. O Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora. Música no seu rádio. E olha quem canta bonito abrindo o programa: Jorge Mateus, Flor. Flor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor. Pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Mundo Sertanejo está no ar, um abraço carinhoso a todos os nossos amigos aí de Lavras do Sul, ouvintes da Local FM, um abraço a toda a equipe da Local FM, né? Camila Oliveira, Márcio Machado, todos vocês aí da Local FM, um beijo para Paula Daiane, ela disse que é ouvinte assídua aí do programa. Paula Daiane, um beijo para você, tá bom? Sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, Paula, a todos os ouvintes aí do Local FM, Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, tchê. Ouvintes do nosso programa, um beijo para todo mundo. Também um beijo aí para Samara Bruna, Letícia, de Santa Luzia do Paruá. Um beijo para vocês, ouvintes da Tropical FM, aí de Santa Luzia, né? A Patrícia Maiara, Márcia Farias, meu amigo Quinca, a Doralice, a Irineu de Brito, a Gorete Diogo, enfim, tantos e tantos ouvintes que nós temos nessa cidade maravilhosa, todos os dias às 7 horas da manhã pela Tropical FM. Um beijo para vocês, viu? J. Neves, de Brasília para o Brasil, canta! Ai, que saudade! Se

ouvimos com Gustavo Lima essa música que também é interpretada por mim nos shows, viu? Canto nos shows, todo mundo gosta, muito legal. Cor de Ouro. Meu amigo Cido Bala, de Acreúna, Goiás, ele diz que não perde um só programa Mundo Sertanejo, que é exibido pela Rádio Canadá FM e da cidade. Muito obrigado, os amigos da Canadá FM e Acreúna, Goiás. Meu amigo, deixa eu ver aqui, meu amigo Thales Oliveira, de Oliveira dos Brejinhos, aí de Beira Rio, Bahia. Os amigos da Cristal FM, que exibe o nosso programa. Um abraço aos amigos da lanchonete e restaurante Beira Rio, aí de Oliveira dos Brejinhos. Muito obrigado a todos os ouvintes do nosso Mundo Sertanejo. João Pedro e Rafael cantam para Suzy Maciel em São Paulo, para Vânia Rocha, para todos vocês que estão ouvindo o nosso programa. Mercedita, reportagem. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim desfez. E assim nasceu um sujeito com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que essa cor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Deixando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu um sujeito com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Muito bem, ouvimos com João Pedro e Rafael essa música que marcou época. E eles deram aí uma nova interpretação, uma nova roupagem, que ficou muito legal. Mercedita, parabéns a essa dupla que canta bonito. É, são nossos amigos lá de São Paulo, né? Minha querida Carla Regina, aí também de São Paulo, não perde o programa. A Gleice Ramos, de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, também ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Um beijo para você, viu, Gleice Ramos, aí de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê, como ela gosta do programa, né? A Jane, Cristalina, Goiás, em torno de Brasília. Um abraço a todos vocês de Cristalina, Goiás, ouvindo o nosso programa e pela Cristalina FM. A Maiara, em Bituru, no Paraná, também ouvindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da Bituruna FM, que exibe o nosso programa aí nessa linda cidade. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada, doido.